Prepare-se. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí. Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O Supremo vem aí. Boa noite, Ponte da Saudade. Já estamos por aqui. Valeu, Anderson. DJ Michel do Cineral já por aqui pra fazer uma onda legal, pra tocar uma saudade pra galera. Vamos lá. E nossa segunda parte, é Paulo. Será que eu sempre fico na vontade? Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Você diz que é frígida, mas não deixa fulminar teu corpo e minha cama. Nossa amiga Jaque com a gente. Alô, Jaque. Frígida, este teu papo já não dá. Hoje é o sábado da fuga, né? Vamos logo acabar com este melodrama. Casal Ubi do Amor. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Amo-te muito, há algum tempo estamos juntos, mas voltando àquele assunto, será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Já estamos gravando o CD aqui do Ponte da Saudade, viu? Bem, você quiser seu abraço, pra sair no CD é só chegar junto. Frígida, você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Saudade. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez. Para chegar, meu benzinho. Vamos lá. Vamos salvar nosso amor mais uma vez. Quer salvar? Então salva. Nossa amiga Né Rezende. Salve o nosso amor. Tá no setor, né, Né? Salve o nosso amor. O passo. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Olha quem tá com a gente, meu parceiro Raí Saudade. Tá aqui com a gente, o Borraí. Tá por aqui no Ponte. Salve a nossa Oba. Vida. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. DJ Vando, chegou a gente. O homem que eu manda lá, o Curió, babá. Bora, Vanderson. Qualquer sexta dessa você vai lá e não sextou do amor. Feito o que fez, meu benzinho. Vamos. vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor. Ei. Salve o nosso amor. Ei. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Jaque, bora, Jaque! Mando só para saber. Cadê negão? Que além das mãos chamo você. Nossa amiga Jaque lá do Bengola. Que tomou leite da Bel hoje. Com o coração vivendo a Deus. E aqui um dia vai te ver. Minha de mim demais. Minha de mim demais. Amigo Gerson, presta atenção. Aí de Chega Latina aqui com a gente, bora Gerson. Tá por aqui, ó. Abraço a Rubi, saudade, né, com a gente? Bora, Rubi. Já na área. Mando só para saber. Que além das mãos chamo você. Dançando, bora recordando hoje no Point da saudade do Una. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo. Amigo Rai, saudade aqui com a gente, bom Rai. Lá do Fruta Podre do Uner. Tá por aqui, ó. Alô, Tieta. Qual é a parada? Inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. A sua história em cada sucesso. O som do amor. Oi, meu amor! Vai, DJ Michel. Manda ver, meu amor. Estamos gravando o CD aqui, ó. Pode dar saudade. Vem, amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Vem. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. E você, você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Dias da Gelofone com a gente, Eterno Varejeiro. Bora, Dias! Tá aqui com o Michel. Bora, amor! Amor, eu hoje lembrei muito de você, por isso vim aqui pra lhe dizer: pega lá, pega lá. Esta saudade louca de deixar a tua e te ver. Amor, agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. E as brigas? Brigas foram brigas, passado foi. E as brigas, Jaque? Venha ficar ao meu lado. Cuidado, Jaque, com ele, viu? Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Cuidado, que ele é manicão. Desta saudade louca de deixar a tua boca e de te ver. Amor, bora, Ponte! Agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. E as brigas? Brigas foram brigas. Passado foi passado. Venha ficar ao meu lado, sentindo os lábios teus. Amigo Rai, saudade. Bora, Neia. É fuga hoje no Bené. Saudade. E a gente chega aqui no Ponte, bora. Hoje estive mexendo no meu passado. Foi uma foto tão linda que eu te encontrei. Eu lembrei o teu sorriso e fiquei parado. Quero te amar. Bora só no bailão hoje, só no bailão. Como eu não sei. É Una! É Band! Naquele banco da praça ainda te espero. Bora, Vandes. Sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar. Vou te provar que te amo, por isso te espero. Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. Volte, ainda eu estou te esperando. Te amando, te adorando, te implorando. Perdidamente louco por você. Bora dançando, Ponte! Pense. Oba! E volte pelo menos um instante. Me dê mais uma vez só uma chance. Agora eu não quero te perder. A gente já gravando o CD ao vivo aqui no Ponte da Saudade. Aqui do Ona, Michel, do Sol da Monja Buregui, ó. Bora tacando pra galera! Naquele banco da praça, ei, ainda te espero. Sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar. Vou te provar que te amo, por isso te espero. Vem venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. E a matinê do Ponte. Volte. Volte. Ainda eu estou te esperando, te amando, te adorando, te implorando, perdidamente louco por você. Saudade assim, ó. DJ Michel, o DJ do povão. Alô, animal! Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente. E aí, animal, qual é a parada? Me deu, oh, Kelly. Oh, Kelly. Com seu jeitinho lindo, todos conquistou. Essa amiga Neide e o Diego da Cabanagem tá aqui com a gente. Tá com o Michel, bora. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Deus te proteja e te conserve sempre assim. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Você é pra mim. O que, que você é? Um pedaço de mim. O homem do gelofone tá com a gente. Oh, Kelly. É varejeiro, meu irmão. Oh, sempre assim. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor. E a Kelly, eu, a Kelly. Bora, bora, bora os trabalhos aí, babá. Pega logo a Jaque, que ela tá afim de dançar. Com seu jeitinho lindo, todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Anéia, Anéia. Anéia, oh, Anéia. Oh, oh, oh, Kelly. Você é pra mim. Deixa o cara. Um de mim. Deus te proteja e te conserve sempre assim. Só somzão, olha. Pra ficar no CD, é Michel do Cineral aqui, ó. O supremo som do amor está chegando. O som do amor. Considerado Bené. Marca o som, meu irmão. Ei, ei, ei, ei. Escute, amor, o que eu vou dizer. Eu te amo. Cadê o Renatinho? Ei, cadê teu filho Renatinho, Bené? Escute, amor. Alô, Renato. O que eu vou dizer. Eu te quero. Bora dançar, Ponte! Vamos lá! Já cansei de ficar sozinho. Bora banar, bora banar. Sempre encalado, sem me declarar. É boçal ele. Mas o meu amor é grande. Minha timidez não esconde a vontade de gritar. Ei, o mundo vai saber que eu sou louco por você. Eu te amo. Saudade do Ponte. DJ Michel do Cineral por aqui já. Olha trabalhar, mas logo tem Toninho do Tupinambá pra dar continuidade na festa hoje, hein? É a estreia do Ponte depois da pandemia, olha aí. Já cansei de ficar sozinho. Saudade. Sempre calado, sem me declarar. Mas o meu amor é grande. Minha timidez não esconde a vontade de gritar. E a nossa matinê, que eu sou louco por você. Bora dançando, papai. Eu te amo. A sua história em cada sucesso. Manda ver. Bora recordar com o Michel. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. A dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Agora a gente vai começar a descascar aqui no Bené. Se você merece o meu coração, olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. Há dentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha, meu bem, não suporto. As meninas do Bengola, assim. Né? A Rezende, Jaque e também a Selma. Tá por aqui, ó. Bora puxar a Selma pro amor. Bora, Selma. Alô, Selma! Quem sabe lá ela arranja o outro lado da laranja. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Alô, parceira Paulo! Não suporto mais a dor desta paixão. Gente boa. Sofro por você, mas vivo. Pega aquela motinha de rocha. Você merece o meu coração. DJ Michel. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. É saudade. Só as doídas pra você, bora dançar. E aí, Michel aqui do Ponte. Amigo Manel, vai na guarda do Una, bora Manel. Olha, meu amor, você se foi. E aí, Manel? Fiquei aqui chorando por amar você. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Johnny Fresh. Só sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta.

É com a varejeira. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Bora, Wanderson! Não quero saber o seu nome nem seu endereço. Ai, saudade comigo. Agora cada um de nós vai para o seu lado. DJ Michel. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Agora eu estou tranquilo e aliviado. Não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Como é que é? Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Só no bailão, bora, Wanderson. Você tem que ficar gritando. Olha o raio de saudade. Quem lhe acuda. Bora, Jaque. Olha a Resende. Até entender de uma vez que para o amor morreu. E aí? Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Bora, Johnny Fresh. Não quero saber seu nome nem seu endereço. Não fique esperando mais. Bora serrar, meu irmão. Ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Toma! Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim. E a Michel do Cineral só no bailão, bora, meu irmão. Sua carinha de santa por pouco não enganou. Alguém que viveu de mentiras e tanto lhe amou. Vai! Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Hoje eu quero você bem distante daqui. Estamos gravando o CD. Dou 20 horas. Alô, animal. Pra você. Amanhã, animal, já tá pedindo o CD daqui amanhã. Eu só no refri. De endereço pra não receber cartão. Nem receber suas cartas pedindo perdão. Aquele baile gostoso aqui no Ponte da Saudade com Michel. Bora! O teu sorriso lindo me atraiu. Pra acabar com o homem. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou. Olha a segurança, a Mônica e o Newton. Aqui no Ponte do Una. A só querer te possuir. Teu corpo sensual me enlouqueceu. O teu beijo me prendeu. És a minha obsessão. Tu és poesia do meu sonho. És o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. E é pra recordar! Agora minha vida tem sentido. DJ Wanderson! Conhecido é meu coração quem me diz. Olha, Raiz Saudade. É um passeio 5 da manhã, meu irmão. Meu caminho. A ladrão. Uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Só Coronavac. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Fala do sabonete! Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Doce, doce, doce, varejinha. Agora minha vida tem sentido, por eu ter te conhecido, é meu coração quem me diz. Oba! Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho. De carinho que eu preciso para ser feliz. Resende, é da saudade do André. Bora dançar o baile. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Ai. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. Como é que é? Bora! E cada noite que ela dorme com ele, a magrinha é boa. É mais importante um a moto fundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana. Aí já que tem que acalentar esse rapaz, ele tá sofrendo. Bebe, doida. É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. E esse amor? Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Olha aí, pô. Saudade. Ei! E cada noite que ela dorme com ele. Vai, varejeiro, pra cima, varejeiro. É mais um. O homem do gelo fundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana. Remédio indicado pra curar paixão. Bora, beber. Bora, beber. É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. DJ Michel. O amor. Ai. Toma. Já saído do CD. Alô, Leia Rezende, amiga Selma, a Jaque, as meninas do Benguim, meu irmão. Quanto tempo sem te ver. Alô, Raiz Saudade. Hoje eu quero recordar. Toma hora. o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Alô, já sobre a estação, chega na tia daqui, meu irmão. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. E aí? Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Olha, céu, e só te encontro nos meus sonhos, só no tempo do clube, e cada dia mais distante os olhos que eu não posso ver. Olha o patrão, Rai Saudade. Alô, Rai, 5 da manhã viajando chapado. DJ Michel de Rocha, Ponte das Flores. Só filé. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Olha quem chegou, o Farofa, velha guarda. Ele segue, ele dá valor. Alô, Farofa! E só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante. Olha aí, Farofa. Os olhos que eu não posso ver. Vou vivendo. Bora, Resende! E só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Saudade. Ei! Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toque é correria, Farofa. Essa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toque a fita, nossa música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Ei! Beijos e abraços, você era só. Como é que é? Mas veio um dia triste adeus. É Ponte da Saudade, Luna! Cada um a gente vai detonando pra galera. Mas a música ficou pra recordar nosso passado. A sua história em cada sucesso. Foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Vai recordando. Já saindo do CD a sequência aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui na cidade, no interior, e nem assim eu encontrei o amor. Assim o homem não aguenta. Fiz peregrinação, botei anúncio na televisão. Tá aí, meu bem, desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim, igual você, meu bem, não mais existe. Rocha. Eis o motivo porque sou tão triste. Eis o motivo da procura em vão, em jornal, rádio e na televisão. Tá aí, meu bem, desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Que mais posso fazer pra você voltar pra mim? Essa busca inútil precisa ter um fim. Bora, varejeiro! Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. É, né? Sem você, meu amor, não dá pra... Se eu fosse você, se queimava logo. Fui na cidade, no e nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação, botei anúncio na televisão. E aí, meu bem, como é que é? Desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, olha o velho guarda aí, Paulo. Tem pena de mim. Que mais posso fazer? Alô, Gerson, presta atenção. Voltar pra mim. Esse é velho guarda. Segue a latina, bora, Jesus! Inútil. Dá-lhe uma talagada aí. Precisa ter um fim. Então toma, Belé. E o Michel descascando assim, ó. É. Eu fiz um mundo melhor. Ai. Pra você e pra mim. Música linda, né, meu irmão? Te liga. Fiz sem asfalto. Bora, farol. Sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor, vem conhecer. Farofa e Jura, o casal velha guarda da saudade, aqui no Cineral Digital. Olha aí, eternamente a Ju. Fala, Farofa. Vem ver comigo, amor, vem ver o sol, já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor, vem se entregar ao sol que vai se pôr. Eu fiz um mundo melhor. Fiz pra você e pra mim. Sem asfalto, sem ambições. E lá, lá não tem guerra. Aí, Apolo, tem só criança tirando o selo. Me chamando por nós. Vai, meu irmão. E aí? Vem. Alô, Rai, saudade, como é que é, meu irmão? Amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida. Vem! Vem ver o sol se pôr. Já já o Michel no Guamá, na guarda prefeita. A gente vai detonando aqui no Ponte da Saudade, no Bené. Vamos lá! Égua, Farofa, tu é doido, hein? E aí? Eu sei que às vezes tu, mulher, causaste dano sem querer. Pequenas coisas que esqueci ao ver o amor amanhecer. E tantas vezes eu cantei, igual criança eu chorei. Fechei a porta sem querer quando morri. E o Michel vai tocando. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois. Essa velha guarda aí, meu irmão. Este amor, parceiro Farofa. Eu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às Farofa. Vezes sim, às vezes não. Brigamos sem haver razão. Palavra sem. E Farofa. Falou pequenas coisas do amor. Como é que é? E tantas vezes tu também por mim choraste alguma vez, e com meus beijos eu sequei teu choro triste. Já já, DJ Wanderson. Cadê o Wanderson? Me ensinaste. Olha, Wanderson! Compreender que o nosso amor vai só crescer. 10 minutinhos, Wanderson. Meus braços te ensinei. Que só a ti. Te avisei, Wanderson. Posso querer. Às vezes tu, às vezes eu. Brigamos antes e depois. E o Michel tocando bailão. Amor que é teu e meu. Mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não. Brigamos sem razão. Palavra sem nenhum valor. Pequenas coisas do amor. Às vezes tu, às vezes sim. Pega do som, meu irmão. Do sono com Michel, senhor. Quando eu ficar quieto no meu canto. E aí, Wanderson? Seu moço, deixa pra lá. Pedrão! E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. Parceiro Jorginho do Una. Fala, Jorginho. Bora, meu irmão. É que às vezes vem uma saudade, invade, vai sufocar. DJ Michel. São lembranças da minha cidade. O som do amor. Felicidade eu deixei lá. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Amigo Juju do Vero Peixe tá com a gente. E aí, Juju, abraço a você, meu irmão. Maria Rosa, toda manhosa, sem entender. Guinéia, bora Selma, alô Jaque, te queima logo Jaque, queima, queima. Quando eu cheguei nessa cidade, seu moço, vim pra ficar, só que não contava com a saudade. Saudade. Eu juro. Oba! Que vou voltar. Olha o varejeiro aí. Tudo foi. Bora de Renato. Daquela casa e na estrada. Ei! Oi, meu amor. Papá. Já já o Michel passa pro Wanda isso aí. E aí, Bené? Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, só Pedrão. Faça como sempre você faz. E aí, Rai? Comigo. Vai, Resende. DJ Michel. Qualquer dia desse. Olha o Apolo desgraçado. Já não podemos dialogar. Não sei o que será do nosso amor. Já não podemos dialogar. Não sei o que será do nosso amor. Saudade gostosa. Hoje aqui no Ponte da Saudade com Michel. Qualquer dia destes eu vou embora. Já não suporto mais tanto sofrimento. Depois dessa minha saideira. E aí, bom dia! Já não podemos dialogar. Não sei o que. Olha, Michel, partiu Guamá, partiu Guarda da Prefeita. Olha, amanhã estamos no Balneário Cainágua, amanhã. Na parte do dia, Balneário Cainágua. E depois de Ipanema de Outeiro. Amanhã. E à noite na Prefeita. Não sei o que será. Super de... só pega do som. Alô, Wanderson! Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o tempo ou o Jadrian. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menino. Minha resenha dá valor. De volta o tempo, mulher. Alô, Jaque! Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos, muito de você. Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. DJ Michel. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. Amiga Elias, aí do Gelofone, cara considerado. Obrigado, Elias, pela recepção aí, meu irmão. Você, meu parceiro Farofa, né, Resende, a Jaque, o Rai, saudade. Amiga Selma também, obrigado. Olha, Wanderson! Só pra lembrar você. Ei! Uma canção pra lembrar nós dois. Vai cair, entende. Uma razão pra não me esquecer. O teu olhar, que um olhar tão puro, traz de volta o tempo, um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de... Já vou lá, já vou lá. Menina, traz de volta o tempo. Só passa a bola aqui pro Wanderson. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos. E DJ Michel. Vai, DJ Michel. Vem dançar. Posso esquecer. Oba! A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente. E aí? Em histórias. Olha o animal. Em canções, para sempre. Sozão aí, Wanderson. Para sempre. Gerdrian. Valeu, Johnny Fresh. Para sempre. História. Super. Super.